Não sei você, louco, mas na fé vou que vou. Meu destino é a verdade, doidão, faz favor. Simplicidade, tô nessa picadilha, mas pros traíra não pago simpatia. Aqui tem lealdade, até pros inimigos. Sem tapa nas costas, nem colo nos bico. Pangão, vacilão, que só fica me filmando. Tô desbaratino, ó, tô só ganhando. Olha lá o fulano, nem tá dando tampo, mas no peão, toda a mão tá nos pano. Gravou um CD, deve tá mutado. Pode crer, meu nome no SPC tá carimbado. Irmão, o zoião te seca. Senhor, meu pastor, me livra da inveja, do terror noturno, dos mal intencionado, da seta que voa de dia, dos mal olhado. Zé Povinho, bico sujo, hoje choveu farda de Pelé nos puto. Sempre me pergunto se a fé me livrará do mal. Tô firmão, tô legal, mas aí, vem comigo. Aqui não tem vacilo, aqui tem lealdade, até pros inimigos. Foda é saber que um parceiro te traiu. Na bola de meia deu um bote e sumiu. Com uma pá de mil que você juntou pra tirar seu mano do X. Morou, espiantou, mas vacilou lá em Piracicaba. O mundão é pequeno, os canalhas um dia paga. Quem deve um dia é cobrado. Os pés de black é sempre acelerado. Simplicidade, tô nessa picadilha. O rap é a missão, e doidão, tô na trilha. Vou na fé, seja como Deus quiser. Vou na fé, seja como Deus quiser. Vou na fé, seja como Deus quiser. Vou na fé. Se não constou malandragem, vamos pro debate, o que cê quer pra mim? Quero o dobro, compadre, bondade ou maldade? Então, você escolhe, tem que ser homem até na hora da morte. Aqui no gueto tem que ser sujeito, pelo errado tá correndo, vai pagar o preço. Imagine seu parceiro chavecando sua mulher. Me diz aí o que ele quer, até o sossegado tem seu limite. Conheço vários do passado que agora é dinamite. Tem mano que mata pra honra preservar, cada um, quem sou eu pra julgar? Salve favela, salve povão, vem comigo doidão, o rap é a missão. Mas aí meu truta, tem uma pá de juca, jogando jogo sem a mínima postura. Que diz, que punk faz e acontece, quando o chicote estrala, desaparece. Fala mal de nós, mas parece cadela, quando vê os vira-lata, abre as pernas. É quente doido, é muita treta, ser guerrilheiro da resistência, não se vê. Mesmo precisando de um qualquer, não chegar trincando em casa complicado, né? Só quem é, sabe como é embaçado ver o filho na vontade, não ter um trocado. Mas vou que vou, sem me entregar, eu vou que vou, sempre firme na batalha. Um dia os humilhados serão exaltados, os merecedores vão ser recompensados. Simplicidade, tô nessa picadilha, o rap é a missão, ei doidão, tô na trilha. Vou na fé, seja como Deus quiser, vou na fé, seja como Deus quiser, vou na fé, seja como Deus quiser, vou na fé. Quem achou que a voz da lei diminuiu? Tá mais e mais, olho gordo, nem me viu. Faço minha caminhada, uma oração. Que Deus me proteja e também meus irmãos. Pode crer. E aí de menor, grande satisfação em poder estar contigo também neste vagão. Só. O nosso trem tá rodando o mudão, fazendo só amigo, inimigo não. Não. Pedreira e fundão, numa só união. Se ligou, esse é o trem, embarca nele, doidão. Vamos então, já esquentei a voz. BMVL, é nóis na fé. Hoje sempre a atitude tá na mente, e não no clique-clack com 20 no pente. Pra mim vale mais um abraço verdadeiro, num abrigo de madeira com os parceiros, do que um cofre cheio de falsidade, ouro, dólar, envolvendo pilantragem, numa cobertura de pura orgia, com piscina estilo Calígula. Mas aí, licença aqui, minha cara é colar com os doidos igual a mim, que não tá nem aí, se tá de carro a pé. Simplicidade é o lema dos guerreiros de fé. Edgar, é só ligar, truta, não esquece. A palavra é uma só e o respeito prevalece.